Olha as horas, 6 horas e 54 minutos para todos os aniversariantes de hoje. Alô, Genil, de um abraço, onde você estiver ouvindo o programa. Hoje é o seu aniversário, é dia de festejar com amor e muito carinho. Pra você nós viemos cantar. Seus amigos estão satisfeitos, vieram te parabenizar. Corte o bolo e apague as velinhas, novamente iremos cantar. Parabéns, parabéns pra você, isto falo de coração. Um presente de aniversário, um abraço e um aperto de mão. Não importa a idade que tem, nem se é pobre ou se é milionário, nesta data o que muito convém é falar em seu aniversário. Deus ajude que o próximo ano reuniremos com muito prazer, abraçar todos convidados e cantar parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você, isto falo de coração. Um presente de aniversário, um abraço e um aperto de mão. Na terra tá se cumprindo que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo. As trombetas vai tocar, comece a se preparar que o nosso Senhor tá vindo. Os sinais estão aí e muitos estão percebendo. O amor de muitos esfriando e políticos se corrompendo. Você já pôde assistir terremoto no Haiti com tanta gente morrendo. A terra já tá tremendo, no Chile também tremeu. Deu terremoto na China e muita gente morreu. Vento a mais de 100 por hora, só está restando agora a vinda do Filho de Deus. O clima da natureza está muito diferente. Cada ano que se passa, o sol se torna mais quente, matando o verde e as flores. Nem mesmo os ventiladores refrescam o corpo da gente. Hoje em dia não dá gosto assistir televisão, porque nos telejornais só passam destruição. É revolta na família, é pai estrupando filha, irmão matando irmão. A vaidade do povo hoje tá grande demais. É tanto filhos rebeldes que não respeitam seus pais. Por isso vive sofrendo. É tanta gente morrendo na fila dos hospitais. Hoje assistir jornais só tiram nossa alegria. É homem bomba explodindo, muitos na pedofilia. É doença aparecendo, é tanta gente morrendo no mundo de hoje em dia. se convida pra igreja, muitos falam que não dá, outros diz não tenho tempo de... Vamos agora ao apoio cultural. Agora, na capital do sertão, você pode contar com uma clínica moderna e com alto padrão de qualidade. Iluminar Medicina e Saúde. Com consultas de várias especialidades, exames laboratoriais, oftalmológico, ultrassonografias, além de fisioterapia, nutrição e psicologia. Localizada na rua Isaura de Oliveira, 232. Fone 998409117. Iluminar Medicina e Saúde. Podemos fazer muito mais pela sua saúde. Zé, eu assinei a IT TV da ITnet com 60 canais por R$ 59,90 e ganhei 20 anos de internet grátis. 20 anos de internet grátis? Tu tá doido, conversa? Doido, Zé, quem não aproveitar é um monte de canal. Tem esporte, notícia, filme, série, desenho, coisa demais por R$ 59,90. E ainda ganhei 20 anos de acesso à internet com 20 mega na fibra óptica enquanto eu for assinante da IT TV. João, você não vai ser mais o meu amigo. Oxe, não? Não, vai ser meu pai. Deixa eu morar aqui. Tá esperando o quê, criatura? Ligue e assine. 0800-494-1555. E o WhatsApp 999-24-8788. Aviso importante: desligamento programado Energisa. Para melhorar a qualidade da energia na sua casa e comércio, a Energisa informa que vai fazer uma manutenção na rede elétrica. Por isso, haverá interrupção do fornecimento de energia no dia 5, em Nossa Senhora da Glória, nas seguintes localidades e horários: Centro, das 13 às 18 horas; Rua das Palmeiras, Rua Antônio Joaquim de Farinhas; Praça da Liberdade, Rua Manuel Feitosa; Rua Isaura de Oliveira, Rua Manuel Bezerra Lemos; Rua Manuel Ramalho Feitosa; Rua Antônio Francisco de Souza; Rua das Palmeiras, Povoado São Domingos. Junho Maiaria e Armarinho está com a grande novidade em xadrez, chitas, malhas, tecidos, aviamentos como linhas, botões, zíper, agulha, tudo para você costurar. A Junho Maiaria fica na rua Armando Hollenberg, vizinho à Maiaria Velmar. Junho Maiaria é uma parceria com a Maiaria Velmar. Na Velmar Confecções você faz as camisas e em Junho Maiaria você compra materiais como tecidos, malhas e tudo para você costurar, como linha, botão, zíper e muito mais. Venha você também para Malharia Velmar e para Junho Malharia. Dia dos Pais é no Shopping Peixoto, onde você encontra a maior variedade em presentes das melhores marcas e com os menores preços para o seu paizão. Além de aproveitar ofertas super especiais, passe o Dia dos Pais no Shopping Peixoto e desfrute de diversas opções de restaurantes, entretenimento, cultura, lazer, além de ambiente climatizado e estacionamento grátis. Shopping Peixoto, em Itabaiana, perto de você. Assim como sua pele, seus olhos precisam de proteção contra os raios ultravioleta. A Bai Brasil Ótica está aqui para proporcionar a proteção que seus olhos necessitam, com o estilo e o charme que você merece. Venha conferir nossa coleção de óculos solares das mais renomadas marcas nacionais importadas, como Dolce Gabbana, Prada, Anna Hickman, Ray-Ban, Oakley, Nike, entre outras. Você vai se surpreender. Bai Brasil Ótica, sempre cuidando de você. Se pensar em ótica, eu vou te falar. Onde tem tudo em um só lugar. Compre e saia com um novo olhar. A Ótica Bela vai te conquistar. Se você roda a cidade inteira, escuta essa dica. Ótica Bela é a preferida. Ela veio facilitar a sua vida. Qualquer armação por R$99 com um ano de garantia. Entregamos seus óculos prontos em uma hora. WhatsApp 79 99689 1832. Super Tudo Ferragens e Ferramentas estão completando um ano. E quem ganha o presente é você. E para comemorar essa data tão especial, sortearemos 10 super prêmios e lançaremos super ofertas para você. Confira! Cabinho Cobrecon 1,5 milímetros, R$115. Cabinho Cobrecon 2,5 milímetros, R$180. Carrinho de mão Metalosa, R$175. Chuveiro elétrico Tramontina, R$49. Lâmpada Avante 9 watts com 6 unidades, R$36. Esperamos por você. Siga-nos no Instagram, @supertudoff. A Capital Sergipana do Leite conta com Centro Provisório de Fisioterapia, que oferta diversos serviços ao povo gloriense, como ortopedia, neurologia adulta e pediátrica, respiratórias e áreas afins. O serviço procura atender todos os níveis de assistência à saúde, incluindo prevenção, promoção, desenvolvimento, tratamento e recuperação da saúde. Essa é a gestão construindo o futuro da nossa gente, investindo cada vez mais na saúde da população. Sua manhã de segunda-feira não será mais a mesma. Ele está de volta. Gilberto Freitas, na sua Boca da Mata FM 104,9. O sertanejo de coração. Gilberto Freitas, falando com você. Sertanejo de coração. Agora, na sua estação de rádio 104, Gilberto Freitas, o sertanejo de coração. Sertanejo de coração, eu sou o cheiro da chuva que cai sobre a terra, o som do berrante que a boia da. Graças a Deus, em nome de Deus, Pai, o Filho e Espírito Santo, estamos de volta na Boca da Mata FM com o seu programa Sertanejo de Coração. O canto da passarada. Nesse momento eu transmito meu sincero e cordial bom dia a todos os nossos ouvintes. Um abração para você, meu amigo e minha amiga que está curtindo a Boca da Mata FM. Estamos aqui alegre e feliz nessa segunda-feira linda, dia útil, para nós ser felizes e ter a melhor semana da nossa vida. Vamos falar com Deus, que Deus é quem tudo pode. Quero mandar meu abraço, meu bom dia para toda a família de Nossa Senhora da Glória, um bom dia para nosso Alto Sertão Sergipano, um bom dia para nosso Sergipe, nosso Brasil, em todo canto que a Boca da Mata está sendo ouvida, o nosso muito obrigado. Levando nossa mensagem, nossa alegria aqui na apresentação do seu amigo Gilberto Freitas. E ao meu lado se encontra aqui meu grande amigo Regivan Aragão, essa pessoa que corresponde melhor. E já se encontra também aqui no estúdio o nosso pastor Gilto, essa pessoa que vem trazer daqui a pouco uma palavra de Deus para nos enriquecer, nos fazer a gente ser forte e feliz. Vamos trazer a primeira música do programa Sertanejo de Coração para você, amigo ouvinte. Ligue e participe da programação Feliz do seu rádio. Toalha molhada de pranto, molhada de tudo. Toalha que sabe o motivo desse meu sofrer.